Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre. Bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast, o podcast dos algozes jogadores, o Fate Masters. Eu sou o Velho Rich, Rafael Meyer, falando diretamente do Rio de Janeiro e conto com essa noite com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é Fábio Costa, Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. E hoje a gente vai ver... O meio termo entre o nosso Fate básico, nosso Fate acelerado. Uma opção nem tão básica, nem tão acelerada. Caros espectadores, eu sou o Cicerone, diretamente de Duque de Caxias. E desta vez nós puxamos algo dos abismos da loucura de narração para os senhores de uma maneira muito especial, de uma meta expandida que todos com certeza estavam aguardando há muito. Olá, pessoal, e bom, como eu não tenho nada a acrescentar mesmo, eu só vou dar boa noite e dizer que achei o livro muito legalzinho. Então, gente, vamos começar aqui a falar de uma coisa que eu acho que a comunidade brasileira, e talvez até lusófona, já estivesse esperando um pouquinho. Fate Condensado, a nova criança da Eagle Hatch, e talvez uma das grandes inovações que tenha visto, que talvez não sejam exatamente inovações. Então, gente, vamos começar aqui essa análise. Não é exatamente uma resenha, a gente está aqui mais para analisar o que nós recebemos em mãos dessa vez, tá? Beleza. Então, vamos começar a falar um pouquinho, né, gente? O que vem a ser o Fate Condensado, né? Eu vou começar aqui. O Fate Condensado... ou como algumas pessoas já estão chamando, Fate Moça, né? Ele é o meio... tipo assim, ele é uma... como posso dizer? Uma atualização de algumas regras do Fate ao lado de uma agilização do sistema. É meio um pé no acelerado, um pé no básico, olhando para frente. Basicamente isso. Entendeu? Eu já não colocaria que... algo entre o acelerado e o básico, porque ele usa o mesmo esquema de perícias do básico, e na verdade ele até aumenta o número de perícias da lista padrão, tá? O que ele traz é uma enxugada, porque, bom, se a gente for parar para pensar, o Fate básico está aí no mercado há oito anos, então são 8 anos de pessoas jogando, pessoas comentando, e a Evil Hatch recebendo feedback e os World of Adventures todos, então são 8 anos de desenvolvimento ativo de material, e é aquilo, a não ser que você seja jogador de um sistema descontinuado, você deve esperar que a empresa que mantém o jogo faça atualizações dele, é exatamente o que o Condensado é. Ele pega as 300 e tantas páginas do livro do Fate básico, dá uma boa enxugada, vê que regras podem ser atualizadas com esses 8 anos, e é isso aí. Eu posso antes fazer uma pergunta? Por que Fate Moça? Fiquei curiosa, realmente. Não tinha ouvido ainda. Bateu, levou, falou Fate Moça. Ah, oh, caiu a ficha. Aquele momento que eu fiquei loura pra alguns... Não. Bom, vamos lá, né, gente? Um pouquinho de história, né? Que é sempre legal falar um pouco de história. E pra falar um pouco da história, eu também vou dar um pouquinho de quem tá envolvido mais diretamente nessa história toda. No caso... os nomes que eu escolhi para citar, tem vários nomes lá que eles põem, mas os que eu peguei, assim, pincei para ser mais exato para falar um pouco, é que diretamente no desenvolvimento, primeiro, a história é a seguinte, o Fate Condensado, ele era uma meta expandida do Fate of Cthulhu, uma meta a ser batida, que se batesse essa meta, eles iriam... depois de um tempo do Fate Cthulhu ser entregue, eles iam limpar, vamos dizer assim, ele e deixar só as regras como um novo livro básico, mais tranquilo, mais simplificado. É mais simplificado que o Fate básico, entretanto, mais crunch que o Fate acelerado. E as pessoas envolvidas no caso que eu escolhi para citar, primeiro... P.K. Sullivan, esse cara aí, pra dar uma ideia, ele tava no desenvolvimento de True Rocketers, dos World of Adventure, um cara que é citado vira e mexe, aqui pelo Fate Masters. O Fred Hicks, que é o autor da bagaça toda, né, um dos caras que começou a bagaça toda. Um que eu lembrei agora, o Mike Olson, que é o cara, um dos caras envolvidos em Atomic Robo. E os dois últimos, Ed Turner e Sophie Lagasse. Esses dois caras, eles estavam envolvidos em muita coisa mais recente pra Fate. Especificamente, o Ed Turner, ele tava no Dresden Files Accelerated no próprio Fate of Cthulhu. E a Sophie Lagasse entrou meio que, entre outros projetos dela, se eu lembro bem, ela também tá no Fate Acelerado. Só que uma das coisas que é mais importante que ela produziu recentemente, ela foi a produtora do Uprising, um dos xodozinhos da gente. Então, dito isso, por que é importante falar desses caras? Porque aquilo que o Cicerone me falou, de certa forma, eu acho que foi você ou alguém aqui falou, não lembro agora de cabeça. São 8 anos desde que o Fate foi lançado em 2012, que já era uma coisa de explodir cabeça. O pessoal tem que lembrar que o Fate, quem conheceu o Fate 3 nas suas variantes, tipo Espírito do Século, Diáspora, Starblazer Adventures, Dresden Files, ele tinha um problema. Ele se propunha como um jogo narrativo, um jogo leve, só que, em compensação, ele trazia um tarugo gigantesco de coisa para você colocar no seu jogo. Aí, tanto que foi um pouco por causa disso que, mesmo com a limpeza que foi feita nele, que deu origem ao Fate Básico, ainda assim o Fate Básico ficou grande e surgiu o Fate Acelerado. Aí, ainda assim, o Fate Básico ele era muito pesado, o Fate Acelerado era muito leve. Por que, que o Fate Básico é pesado? Porque ele traz um monte de considerações que, digamos assim, para o, vamos dizer assim, o mestre típico, o mestre perfeitamente esférico sem atrito. Peraí, repete essa expressão, o mestre perfeitamente esférico sem atrito? É um mestre hipotético, ele pertence ao reino das ideias puras, entendeu? É, pra quem conhece física, né, o famoso narrador perfeitamente esférico e sem atrito numa mesa em condições ideais de temperatura e pressão. Pós-tradução. É aquela pessoa, aquela coisa, aquele ser que não existe. É que assim, é exercício de física. Quando você vai num exercício de física, os caras põem sempre aquela coisa. Ah, considerando um objeto perfeitamente esférico, sem atrito e tal, por exemplo, e por aí afora. É mais uma piada relacionada à física. Sim, mas parecida. O que que acontece? Com isso, e com 8 anos de experiência, de uma cacetada de jogos, uma cacetada de módulos, Worlds of Adventures, vários jogos baseados em Fate, tanto pela própria View Hat, quanto coisas por fora, como Manjammer, como My Hunt, como vai, Strays, ou outros jogos produzidos por outras empresas, chegou uma hora que eles tiveram que meio que sumarizar tudo que eles aprenderam, que foi do Fate of Cthulhu e tirando a parte do fluff, né, e das regras específicas de Cthulhu, aparece o Fate Condensado. Tem que lembrar também que o Fate Condensado ele veio no momento em que a comunidade estava já começando a ficar bem fria em atividade. Então eles meio que trouxeram, com essa meta batida, eles meio que trouxeram essas inovações para a comunidade como um todo. E a comunidade abraçou isso lá fora de uma maneira maravilhosa. Eu estou esperando que a tradução que o pessoal daqui da comunidade do Discord do Fate está fazendo, faça o mesmo atrito que está fazendo internacionalmente falando. Porque, por exemplo, a iHunt mesmo já vai ter versão, vai incorporar as regras do condensado. Porque a Olivia mesmo falou que era tudo o que precisava para dar uma agilizada ainda mais no já ágil iHunt. Gente, vai ficar uma delícia a iHunt condensado. Vai sim, porque a regra de dano vai ser muito mais eficiente, mais letal. Se você considerar algumas coisas que tem no Fate condensado e pensar no impacto, por exemplo, lá do iHunt na regra da vantagem, vai ser brutal. Vai ser tipo, pessoal, Hurdur, Fate não é brutal. Toma aí teu jogo brutal. Pois é, né? É, não era. Fate não é brutal o suficiente, né? Alguém rolou 2 nos 3DF e o D6 foi 6. Parabéns, agora vamos lembrar que você não marca mais uma caixa. Você vai marcando progressivamente as caixas. E só o dado de 6 já valeu, né? É, pro iHunt isso vai ficar complicado, né? Vai, não. O iHunt, a letalidade do iHunt vai ficar ainda mais faca nos dentes. Vamos voltar aqui. Não é a gente só falando aqui de arranque, a gente já falou. E a discussão sobre a letalidade do feito a gente deixa pra quando comentar sobre como isso mudou no condensado. Cara, mas eu posso só fazer uma última colocação? Eu acho que vai segurar a mão de jogador e de narrador faca na caveira. Sim, com certeza. Ou então, se a proposta for um jogo, é aquilo que a gente tá falando. Se o propósito... vai virar um funil de DCC imediato. Mas tem jogo que a proposta é essa. Um Dar é... Você pode pegar uma proposta, partir pra uma proposta assim, o próprio iHunt, porque a ideia do iHunt é aquela. Não é pra... Em momento nenhum é pra ser justo. Não, você tá no desespero e você tem que roubar a vantagem do seu oponente. Você tem, literalmente falando, roubar aquele poder. Mas vamos botar aqui, porque a pauta é bonita, a pauta é linda, a gente tem uma pautinha para seguir, gente. Então, a gente tem também uma coisa que para comentar. As pessoas falam assim, o iHunt, o Feito Condensado, ele veio para trazer, para ser assim, um novo Feito. Não foi para ser um novo Feito. Sendo bem honesto, o condensado, ele é um sabor novo da versão atual do Fate. Entendeu? É tipo assim, a gente cansa de falar que o Fate é um ecossistema. O que acontece é evolução na nossa frente. Concordo muito com isso. É uma discussão até que o próprio Fate condensado, no original inglês, está na página 59, uma discussão que ele apresenta. Afinal de contas, esse jogo é o quê? É tudo Fate. Fate básico trabalha com perícias, Fate acelerado trabalha com abordagens. Um personagem do condensado, o condensado é uma enxugada, mas um personagem criado com um determinado conjunto de regras, um determinado sabor, ele é plenamente compatível com os outros. É tudo Fate. Nada impede você sair garimpando façanha do condensado, do básico, e nada impede que você dê uma olhadinha assim em algumas regrinhas aí que tá no acelerado para você dar um gásinho mais aí do tipo unificação, de algumas coisinhas para colocar como seus extras, tá? Mas ele funciona como qualquer outro feito. Ele tem identidade própria e cara própria. O que eu vejo, assim, eu até coloquei isso quando falei um pouco do Fate Condensado para Dungeon Geek, é o seguinte, o Fate, eu vou dizer de uma maneira um pouco diferente do que eu disse lá. Na época da quarta edição do D&D, teve muito aquela briga do D&D 3 com o D&D 4, mas tinha uma galera que falava, pô, eu quero o D&D 3, mas eu quero com um pouquinho do que o 4 trouxe de interessante. Aí surgiu um trequinho chamado Pathfinder. Mal e mal, eu diria que o condensado é o Pathfinder do Fate. Eu acho que não é exatamente. Ele tá mais para ser o 3.5 do Fate do que o Pathfinder, que o Pathfinder já é, mesmo no Core, veio muita mudança, mas sim, é uma evolução. É evolutivo e não transformativo. Na minha opinião, na verdade, a relação que existe entre a segunda edição e a edição revisada, também conhecida como terceira edição, do Mundo das Trevas. Ai, ufa, alguém falou algo, alguém falou minha língua. Se quiser... Então, porque assim, pra mim, a opinião minha, lendo ele, isso eu vou depois até, quando a gente comentar algo mais pra frente e finalizar, vou repetir esse comentário. Eu não vi absolutamente nada de novo no Fate Condensado. Assim, mas o grande barato dele é o quê? Ele foi pegando... Literalmente são 8 anos de aprendizado do que o feito, das potencialidades e erros do Fate, por assim dizer. Eles foram puxando as boas ideias que, por exemplo, você vê que tem regra aí de Dresden Files Accelerated, Uprising, do Adversary Toolkit, da própria base dele, do Fate of Cthulhu. Tem coisa que eles trouxeram do acelerado. Você vê que eles pinçam coisinha aqui e ali. Você pode sentir que tem coisa ali que eles trouxeram de cair. De vários pontos que eles foram aprendendo com o que aconteceu nesses 8 anos. Eu acho muito interessante ver esse crescimento do sistema. Um amadurecimento do sistema no condensado. Eu achei ele tão fofinho. Eu sou péssima pra comentar essas coisas. Porque eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa emotiva, entendeu? Eu acho fofo, eu fico apaixonada. Mas ele, olha só. Eu financiei o Fate of Cthulhu. O FOC. pros íntimos. Eu, quando tava lendo as regras de Feito de Cthulhu, tava vindo assim do tipo, ok. Não, agora tá mais rápido eu resolver um combate, né? É, tá mais perigoso também? Tá mais perigoso. Jogadores tendo que tomar cuidado. Mas tá um perigoso gostoso, não tá um perigoso assassino. É porque ele manteve a regra de você ser removido da cena e não morrer. Isso é interessante. É, só que o que acontece? Agora tá mais rápido, mas em compensação... Mais rápido e mais letal. É, em compensação tem uma coisa que eu vi, que do tipo, não, eles... No forte eles usam os relógios que eles aprenderam assim do primeiro irmão, do Blades in the Dark, que é um outro produto lançado pela Gohatch, em parceria. Eles aprenderam os clocks lindamente. É, eles aprenderam os clocks, na verdade, acho que foi do Urban Shadows, mas tudo bem. É tudo derivado do PBTA, gente. PBTA, lá do primeiro do PBTA. Primo irmão da gente. Então, a gente... E aí que eu fui vendo assim, nossa, realmente, e uma coisa que foi um marco pra mim quando eu tava lendo o FOC era, tá, isso quer dizer que eu tenho que ser mais cuidadoso nas cenas de ação. E eu tenho que ser mais cuidadoso na hora de fractalizar uma cena. Porque agora, um desmoronamento de terra não é só um impedimento. Eu posso ferir muito mais o jogador se eu for descuidado numa cena de desmoronamento de terra, ou então pensar que eles vão cair de não sei tantos metros de altura e contra uma dificuldade fixa. E foi meio assim que aconteceu comigo. Então, já que a gente já tá falando de regra, vamos começar primeiro pelo que a galera mais veterana quer saber? O que mudou, né? É, assim, resumo rápido o que mudou, a famosa paginazinha 3 lá do PDF, do condensado, que tá disponível nos locais de sempre, Itch.io, da Evil Hat e barra ou... Da Evitro. Também em Pague o Quanto Quiser, também parte do SRD. Então, preparem-se, porque logo aparecerão novidades, porque a galera já está se movimentando para uma tradução. A comunidade está se mobilizando. É aquela coisa linda em você trabalhar com uma comunidade. Então, vamos lá, né, gente? O que que mudou, né? Quem quer começar? São seis tópicos que eles citam que foram as modificações mais diretas. Eu quero começar. Vamos nós. É justamente... a questão das caixas de estresse. É, vamos nós. Para os veteranos, vocês estão acostumados a ver a caixa de estresse 1, a caixa de estresse 2. Se você tiver um vigor maneiro ou uma vontade, dependendo do estresse físico ou mental, 3 ou 4. Cada caixa absorve uma quantidade de estresse até o valor dela e só pode ser marcada uma caixa de estresse por absorção de tensão. Certo? É assim que funcionava. Agora não. Agora você recebe inicialmente 3 caixas de 1 estresse e vontade e vigor alto podem aumentar isso até 6, se eu me lembro bem. Deixa eu até... Mais uma quando você tem vigor regular, vigor ou vontade regular ou razoável, e mais 2 se for bom ou ótimo. Então você tem essa mudança, além dessa mudança, todas as caixas de estresse agora são de 1 estresse, porém você pode marcar quantas caixas de estresse você te puder fazê-lo. Problema. Porque isso é que entra no que a gente comentou agora há pouco. Isso torna o conflito em Fate, que já é um conflito bastante encarniçado, ele torna ainda mais encarniçado. Por quê? Com o sistema antigo, você tem um potencial de absorção de até 10 estresses antes de chegar... Estou supondo um vigor 4, ou uma vontade 4, enfim. Você tem um potencial de absorção de até 10 estresses. Com o condensado, o seu potencial é apenas 6. Ou seja, a resiliência em conflitos, sejam eles físicos ou mentais, do personagem reduziu. Entretanto, ele consegue lidar melhor com ataques que geram mais tensões de dano. Essa é a primeira grande mudança. A própria mecânica da absorção das tensões de dano mudou consideravelmente. Você tem uma chance... Eu vi isso de uma forma assim. Isso vai facilitar pro pessoal entrar na questão de você, por exemplo, ah, eu levei um ataque muito poderoso no primeiro turno, opa, vamos se render, gente, vamos se render. Tipo, todo mundo apanhou muito forte, vamos se render, vamos conceder. Porque se você continuar, corre o risco sério onde você entrar e ser derrotado. E não é só isso. Essas caixas de estresse não são apagadas na mudança de cena. Ah, são sim. São sim, são sim. É que assim, a grande vantagem é que ele torna o combate muito rápido e, curiosamente, os personagens no longo prazo são mais resilientes. Eles são derrotados em cada conflito de maneira mais rápida. Entretanto, no longo prazo eles duram mais. Tipo, se você for inteligente e conceder rápido, você acaba não correndo o risco de ficar sofrendo consequência e dando margem pro azar ou pro mestre começar a forçar as suas consequências. Exato, tem essa vantagem. Você pode absorver até no condensado, você pode absorver até 6 tensões de dano de uma única vez. Com caixas de estresse, enquanto no básico, no modelo antigo, o máximo é apenas 4. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Que se você não quiser, eu vou querer partir para um queridinho meu desde sempre. Iniciativa Popcorn. Iniciativa Popcorn, gente. É, iniciativa pipoca, nossa, gente. Nossa, foi a coisa que eu mais gostei, gente. É lindo, gente. Iniciativa dramática, finalmente. Eu vou dizer, sinceramente, a minha opinião sobre a pipoca, a iniciativa pipoca, todo mundo conhece, eu já falei, mas eu vou deixar bem claro por que isso funciona no Fate. Pra mim, todo mundo me conhece, sabe que eu falo que Fate é mais gramático e mais gramático que matemático. E sempre tem aquela briga do metagame, não metagame. Eu vou dizer uma coisa. Galera que gosta do metagame bem feito, aquele metagame gostoso que se torna aquela cena mega épica de todo mundo ajudando um ao outro, a iniciativa pipoca vem pra isso. E com o Fate abraçando como padrão isso, quer dizer, galera, vocês gostam disso? Se lambuza. E da forma como ficou uma coisa maravilhosa, né? Porque incentiva, ela não só vai lá, meu bebê, vai lá e brinca com isso, como ele diz pra você, vai lá, brinca, e é pra brincar assim, tá? É desse jeito, curte. É, e não é só isso, a iniciativa Pipoca tem uma coisa muito boa. Ela corta uma rodada de rolamento de dados na mesa. Putz, como isso agiliza. É, isso é sensacional, só que... Tipo assim, você só faz ataque e defesa, não precisa ficar, iniciativa, alguém anota a ordem de iniciativa, aí começa a rodada. Cortou essa burocracia, gente. Papum! A gente não tem tempo. Tic-tac. Eu vou dizer que eu aprendi o que era iniciativa Popcorn na minha vida com o Fábio. E eu levei isso pra minha vida que eu não consigo mais narrar com rola iniciativa aí. É nesse nível. Essa rolagem é a rolagem mais absurda e inútil de todas. É do tipo, iniciativa, pra mim, não tem mais sentido nenhum. Não tem sentido. O moedor de carne, gente, não tem sentido mais fazer um moedor de carne com tantas manivelas assim. Meu comentário sobre a questão da iniciativa pipoca é que, por mais que ela seja cuidado dos jogadores, ela é uma faca de dois gumes. Se o narrador, de repente, anunciar que vocês estão enfrentando em um conflito 6 ou 8, que sejam capangas, 6 ou 8, pensem muito bem como vocês vão gerenciar isso, porque se vocês não conseguirem derrubá-los de uma vez, vão ser 6 ou 8 ações do narrador. E lembrando, o narrador pode colocar os 8 capangas para agir ao final do... Os personagens agem primeiro, passam para o capanga. Os capangas agem todos de uma vez. Próxima rodada, o último capanga passa para o primeiro capanga, que vão agir todos de uma vez antes de passar para vocês. Cuidado com a iniciativa pipoca, no montão de cabeçazinho. Esse é o detalhe da iniciativa pipoca importante, gente. Vocês têm que lembrar que a iniciativa pipoca é aquela velha história. Lá tem o método para ver quem que é o primeiro que é no primeiro turno. Depois é o quem age... faz o que tem que fazer lá, ataca, cria fantasma, não importa o que aconteça. Ataque e passa a bola. É o ataque e passa a bola. Chegou ao... E a pessoa nunca pode passar pra alguém que já agiu naquele turno. O último que age naquele turno é quem escolhe o primeiro pra ser no turno seguinte. E sim, é muito fácil fazer essa, entre aspas, pilantragem, De tipo, a gente agiu o último e depois o narrador, ok, o último capanga agiu e passou pro primeiro capanga. Aí todos os capangas batem de novo. Sim, mas também é muito fácil você, junto com a sua equipe, time, party, como você quiser chamar, vocês chegarem e formar os malucos, entendeu? Ir lá fazer, cria vantagem, cria vantagem, cria vantagem, cria vantagem, vai lá, um só bate com mais 21, entendeu? É desse jeito. Ou faz o carrinho de pipoca-bomba, né? Ou faz o carrinho de pipoca-bomba. Então, mas eu acho, eu particularmente eu gosto, por quê? Porque ele é rápido na mesa, ele é divertido porque fica aquele lance, aí, quem que é o próximo? Porra, mano, deixa eu agir, que eu faço isso com o que você fez. Ou o cara já faz, eu vou fazer isso, o outro vai e faz. Pra quem gosta muito, lembra, eu sou muito fã de uma a sequência final de Detona Ralph 2, das princesas salvando o Ralph, é um exemplo típico de iniciativa pipoca, mas que era vantagem sendo usada em ação. Sim, eu concordo com isso. Iniciativa pipoca também é aquela situação, a gente já falou da armadilha dela, já falou de tudo, mas ela é uma ótima forma de você, para quem é um jogador mais dramático, ou então um mestre mais dramático, é uma ótima maneira de você aumentar o drama. Porque vai um, outro, não sei o que e tal, de repente, isso aí, você já viu isso em ação, o mestre está oferecendo, te dou um ponto de destino na sua vaga da pipoca, posso fazer essa intervençãozinha aqui, tô tirando um ponto de destino, troca na sua vaga da pipoca, você quer? É, a famosa intervenção no meio, porque vai cair do céu uma bomba aqui. Uhum, pode ser também uma forma de alterar a pipoca. Exatamente. Mas o mais legal de tudo é que iniciativa e pipoca é iniciativa da sinergia. Se você é dramático, você vai adorar isso. Se você pensa do tipo, de forma estratégica, iniciativa e pipoca, você meio que fala assim, não, fulano começa, eu vou depois, fulano fecha um flanco e vai, Fulano começa fazendo tirar vantagem, eu crio vantagem, vocês dois fecham um flanco e atacam usando as vantagens geradas. Beleza, beleza? Fechou o plano? Esse é o plano, mestre. A gente vai executar esse plano aqui, tá? E você nem precisa fazer vai um pro outro, não, porque o grupo já fez um plano e vai executar o plano cada um na sua ordem. Não tem aquela história toda de você ficar dependendo de, não, se fulano tirar a iniciativa X, eu tenho que rezar pro inimigo não tirar a iniciativa X menos um. Pra eu poder agir logo depois do fulano. Não, agora o plano funciona. O plano funciona. O problema é, os vilões também podem ter um plano. Eles podem agir em vocês. E é isso que fica mais bonito ainda. Levanta, corta e passa, né? Eu tenho uma regrinha que para mim ficou particularmente menos confusa para explicar para os jogadores. Ao mesmo tempo, ficou muito mais prática e deu. Eu sou mestre de campanha, deu um gás danado em como eu faço gerenciar uma campanha, que é a mudança nos marcos. Era uma vez 3 marcos de experiência, agora são 2. E esses 2 marcos de experiência são exatamente o que seria o primeiro e último marco. Acabou o marco intermediário. Eu falo, gente, vocês ganharam mais um ponto de XP e mais um ponto de recarga. Exatamente, um ponto de experiência, um ponto de recarga, que ele é o XP que vocês estão recebendo. E o jogador passa a entender, não, quer dizer que eu, para quem veio de D&D e eu faço muita conversão de jogador, eles falam assim, isso aqui é o quê? Você está subindo de nível. Você ganhou mais poder e você ganhou mais habilidade. Você já sabe onde colocar. Isso, para trazer novos jogadores, ficou muito bom. Ao mesmo tempo, não tem mais a divisão que o pessoal fazia normalmente, que a cada 4 sessões você dava mais um ponto de perícia. Não. Atualmente é. Quando for relevante na campanha, toma aqui mais um ponto de perícia e um ponto de recarga ao mesmo tempo. E você ganhou todas as mudanças que você tinha. Isso é um alívio. Porque o planejamento de campanha de longo prazo fica bem mais interessante. Você não tem que ficar fracionando as recompensas ao longo do caminho. Você só precisa dar uma recompensa grande e a recompensa de você poder mudar a sua ficha a cada sessão, que já é um grande alívio para você pensar em planejar uma campanha. Eu acho que eu falei da pipoca, foi a Palomita ou o Cicerone que falou da caixa de estresse 1? Acho o Cicerone foi... falou do caixa de estresse, eu falei do progresso. Ah, dos Marcos. Palomita. Peraí que deixa eu ver onde é que tá aqui, eu tenho que voltar pra página, que eu tava lá em... página 3, é lá no fim da página 3, são as 6 coisas que mudaram o sumário lá. O que você quer falar sobre? Se você quiser falar, comentar sobre as que faltaram, porque as que faltaram são meio que ajustes gerais de regra, né? É, aquela enxugadinha bonita. Peraí, deixa eu ver. Dá pra vocês me pularem só pra eu ver sobre o que eu tenho, assim... Cara, o lance da mudança no, na criação de vantagem, a clareza ficou bem melhor, mas eu não estou me sentindo... Eu fico com vergonha, gente. Tudo bem, eu vou pegar aqui a defesa total, que a defesa total era uma coisa meio complicada no passado, gente. Nunca entendi isso na vida. Eu sou novata em Fate, eu tenho vergonha, vocês são tudo poderoso. Não, desencana. Nada que milhagem na mesa não resolva aí novas campanhas viral. Pra você ganhar mais XPzinho, mais os marquinhos assim de progresso na tua ficha. Eu só tô sem XP. Pois é, então vamos aqui para o que interessa. A brincadeirinha toda da defesa total. Defesa total é uma regra complicada. Se alguém se lembra dela, e poucas pessoas lembram, que quase eu, todos os meus anos mestrando Fate, eu não vi ninguém usando defesa total. Basicamente, era uma ação de defesa, como se colocava um bônus aqui, um bônus acolá, mas você só se defendia naquela rodada. Não podia fazer nenhuma ação, não podia criar vontade de criar nada. Agora, a defesa total está mais clara. Quando você está em defesa total, você tem mais 2 em todas as defesas relevantes para o seu foco declarado. Vamos começar por aí. Se você está em defesa total e você está preocupado com os inimigos à sua frente, quer dizer que você vai ganhar mais 2 nas defesas em relação aos inimigos na sua frente. Mas quem estiver te flanqueando, quem estiver atrás, você não tem esse bônus, por exemplo. E isso já é uma grande clarificação, assim, já esclarece horrores como é que é. Então, basicamente, você tem, aspas, criar vantagem para todas as suas defesas. Mas é um foco contra um tipo de oponente, não pela cena toda, não pela rodada inteira. É meio ruim isso, então. Vale a pena citar que, caso você... Não, condensado, tá? Caso você não use sua ação de defesa total no turno, você ganha um boost para o próximo turno. Mas você continua com essa defesa apenas focada, então você continua meio inútil, né? Não, pensa da seguinte maneira... Vamos colocar aqui ação de um tiroteio. Você tá no tiroteio, você se agachou atrás do muro e você está preocupado no tiro que tá vindo à frente. Você tá total protegido da pessoa que está atirando você do outro lado do muro, não quem tá vindo por detrás com uma faquinha. Nem da mordida da cobra. Exatamente. Então você tem um foco para isso. É extremamente interessante, relevante isso. Relevante e realista, concordo. Sim, e fica mais fácil você pensar do tipo, não, peraí, eu tô me defendendo contra X, não tô me defendendo contra Y. Fica bem mais fácil você, até na hora de visualizar a cena, tipo assim, você não vira mais Capitão América. Você tem defesa total contra todo mundo na sala. Esse é um showzinho meu, porque agora sim, defesa total, posso, literalmente falando, fazer os oponentes entrar em defesa total contra os jogadores. Maína, se quer falar... Eu vou fazer o seguinte, então, Maína, se tá meio complicado, aí eu vou terminar, porque as duas outras são apenas clarificações, pra deixar claro. O que que acontece? A primeira coisa, eles clarificam um pouco como é que você vai fazer o processo de decidir lá, dentro da ação de criar vantagem, se é uma ação em que você tá criando mesmo a vantagem, ou seja, você tá... trazendo algo novo para a cena, ou se é algo que já existia ali, tipo, se já existia uma fonte, o exemplo clássico do enxame, se você está gerando fogo com uma magia de fogo, ou se você está simplesmente derrubando uma tocha que já estava lá. E aonde você está aplicando esse aspecto? Foi mais uma clarificação desse porte, para você ter Pra você não ter que ficar fazendo que nem acontece, por exemplo, em Bulldogs, que eles dividiram a ação de criar vantagem. E a outra parte foi assim, eles acabaram com o conceito, entre aspas, acabaram com o conceito de oposição ativa. Então não é mais assim, oposição ativa. Ou você tem uma oposição passiva, ou o outro lado faz um teste de defesa. Bom, é só uma clarificação de regra pra algo que já estava lá, mas tipo, não parecia tão óbvio. Não, e era uma coisa assim, que já era meio utilizada, né? Porque na hora de criar vantagem, ou você libera pro jogador sair farmando tudo que ele quiser na vida, fica meio ridículo. Ou você realmente faz com inteligência, né? Você vai setando pra ficar bonito. Eu achei que ficou mais prático essa parte. A outra parte, eu confesso que eu não tinha entendido ainda qual era a diferença. Assim como a questão do Marco, que eu tinha falado quando a gente tava em off. Eu tinha achado assim, legal, mas trocou 6 por meia dúzia, né? Na minha cabeça não tinha entrado que tinha diferença ainda. Mas é exatamente isso, ele meio que troca 6 por meia dúzia, ele só clarifica, ó. O que você entendia como ação, a oposição ativa, é simplesmente uma ação de defesa. Isso vai fazer um pouco mais de sentido lá pra frente, quando a gente discutir um pouco das regras opcionais que o Fate Condensado traz. Tá bom, então. Vamos dar um pulo pro próximo tema aí, que é um tema que eu acho particularmente legalzinho, né? Então, falando aqui, já falamos que veio do que mudou, que um pouquinho da história. Vamos falar das inovações, tá? O Fate Condensado, ele inova muito graças à evolução do Fate. Então, tem uma inovação que eu quero falar, que eu acho que, para mim, foi uma inovação bem interessante, porque conhecimento, a pesquisa de conhecimento, não é mais uma coisa monolítica. Basicamente, ela se dividiu em duas categorias, e essas duas categorias são encaixáveis em quase todos os jogos. Agora você tem o conhecimento acadêmico e você tem lore, sabedoria. Vamos colocar, eu coloco isso mais como sabedoria ou saber. Tradições. Tradições também, cultura. Que são cultura. Porque agora você tem o conhecimento que é, não, estruturado. Eu tenho acadêmicos, logo eu sei de ciências. E agora tem lore. O lore eu posso saber das histórias do interior. Assim, eu tô... A campanha se passa no interior do Brasil, eu tô saindo de São Paulo e indo para Minas. Quais são as tradições da região que eu posso usar vantagem para mim? Isso tudo, essas duas diferenças se tornam muito mais saborosas no sistema. E ao mesmo tempo, você ganhou uma perícia que pode lidar com, por exemplo, o fantástico, sem você ter que inventar uma nova, porque lore pode ser, se encaixa perfeitamente em conhecimento sobre o fantástico, por exemplo. Sem você ter que fazer isso na unha, né? Que antes você tinha que meio que criar isso na sua cabeça. Aí, na verdade, Maína, isso é de certa forma, ele aponta pra origem do Fate Condensado, que é o Fate of Cthulhu. Porque no Fate of Cthulhu, a função do que a gente entende como conhecimentos era em acadêmico. Em academics, né? Que é o nome da perícia em inglês, o acadêmico. O lore, no Fate of Cthulhu, é o Cthulhu Mythos do chamado. É a ideia do teu conhecimento do arcano, do teu conhecimento dos mitos, da... Tanto é que o lore é usado para fazer magia. É por ele que você começa a mexer nas bagacinhas legal, tipo chamar Xogote, Nyarlathotep, Azathoth, essa galera bacana. Esse povo fofinho. Esse povo fofinho. O chamado Tchutchuco, como eu vi uma vez numa tirinha. Ah, não, Tchutchuco, nosso amigo. O Cleitinho, nosso amigo. O Cleitinho, nosso amigo também. Mas, eu lembrei aqui agora, a Devir, no Novo das Trevas, ela traduziu o Academics para erudição. Um pouquinho fica parcialmente interessante a tradução geral. Mas isso aqui é só uma triviazinha ao passar. Então, gente, quem quer comentar das outras mudanças? Vamos fazer no esquema que a gente fez antes, cada um vai comentando um pouquinho até a gente ou cobrir tudo ou parar de, ou não ter mais coisa interessante. Eu acho que o Cicerone pode começar, até porque ele tá meio quietinho. E já falou um dos assuntos também das inovações. Exatamente, vamos nós. As inovações, eu acho que, além da que o velho Lich citou, a gente pode citar também que, por consequência de algumas mudanças, a ação de superar também ela foi um pouco revista, tá? Entendeu? Agora o empate ela gera um resultado diferente do que a gente estava acostumado. O empate numa ação de superar ele pode ser tratado como um sucesso, sucesso a um pequeno custo, um sucesso parcial, deixando a falha com a opção de falha ou sucesso a custo pleno, tá? Então, a gente vê que as quatro ações, elas também foram revistas e até para clarificar agora, não é uma coisa que confundia muito o jogador na leitura do livro do Fate Básico, é que a ação de atacar e a ação de defender descreviam o mesmo evento por pontos de vista distintos. O efeito espelho. Exato. Então, às vezes a pessoa fica com dúvida, ah, mas eu ganhei um impulso, ganhei dois impulsos, o que, que aconteceu aqui? Foi reescrito assim para melhorar a compreensão, entende? E agora acredito eu que ninguém vai ter mais esse pequeno problema. Uma coisa que também mudou, mas eu acho que positivamente é uma questão do... fugiu a palavra, cara. Assim, uma coisa, mudança de regra positiva é que acho que pela primeira vez no livro básico de regras de Fate, as ferramentas de segurança já estão ali previstas, pelo menos, o que mostra assim, o histórico da Evil Hat com esse tipo de preocupação, certo? E as caixas de estresse já foram comentadas, a gente comentou isso lá em cima. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Eu vou aproveitar que você mencionou as caixas de estresse. Uma coisa que eu gostei é na questão do custo do sucesso ter um custo grande. Quando você falha, aparece uma terceira opção, que na verdade não deixa de ser uma clarificação de uma possibilidade da segunda, né? Que é você levar, sofrer algum tipo de dano enquanto você tá fazendo o staff, você teve um sucesso a um custo maior. Basicamente, é a ideia por trás do que você tem, você sempre teve de, lá no ferramentas de sistema, de esforço extra. Imagina a possibilidade de você, por exemplo, você pode fazer com que o teu jogador, o teu personagem, sofra um estresse, por exemplo, estresse físico, de ter que ficar forçando a porta até todo mundo passar. Então, ele tá cansado e tal, e se precisar entrar em combate, aquela caixa de estresse não vai estar limpa. É uma forma que você tem isso, por exemplo, ajuda um pouco até para você fazer o que eu chamo de situações de conflito que não é conflito. Então, por exemplo, você tá numa luta de MMA, você pode transformar essa luta de MMA, ao invés de conflito, numa disputa. Aí, se o cara, você chega pra ele, ok, você quer levar um dano agora, ou você quer falhar, o que, que você quer fazer? Aí, quer levar dano, mas quero ainda passar. E é isso aí, toma o seu dano, passe pra próxima rodada. E ainda com a opção de que o narrador pode dar a opção de, digamos assim, não deixar que isso ainda vire um sucesso. Possa, por exemplo, virar um empate ou, por exemplo, não permitir que seja o suficiente para deixar o cara conseguir um sucesso com estilo. Sim, sim. É, a gente tem... Isso já é uma boa mudança, né, gente? A gente já sempre falou de fazer essas permutações de regra, especializou muito o que a gente já fazia em mesa. Os resultados das quatro ações, entendeu? Que é a falha, o empate, o sucesso e o sucesso com estilo, foram retrabalhados assim para clarificar, para ampliar e para ratificar o que a gente empiricamente tem feito ao longo desses 8 anos. Por isso ele é como vocês disseram antes. Ele foi uma releitura, uma que deixou ele mais bonitinho, mais fácil de trabalhar. É, ele deu uma enxugada e deu uma evoluída em certas coisas. Sim, cresceu, né? Uhum. Sim, cresceu, mas não engordou. Ainda você quer falar de alguma coisa que você tenha achado interessante das mudanças de regra no Fate Condensado? Cara, assim, as mudanças de regra, eu confesso que, como pra mim Fate é muito mais novo que pra vocês, eu conheci muitas coisas do jeito que vocês já jogavam, do jeito que Cicerone já narrava. Então, não teve muito impacto a mudança em si, porque eu achei realmente que as mudanças foram meio que o que se já se fazia se tornou oficial, né? Então, pra mim, não teve todo esse impacto que vocês estão notando assim agora. Mas ele tá muito mais leve de você trabalhar, de você procurar uma campanha. E eu vou dizer que eu tô maluca pra ver isso, o iHunt, nesse Fate. É importante notar que a leveza não é só nas regras. Fred Hicks aprendeu a escrever finalmente, não tá mais o texto áspero do Fate básico. Na verdade, eu acho que é a ausência do hobby. O Donahoe, ele é muito prolixo em certos pontos. Eu acho que assim, é que a gente falou lá, foram textos que foram trabalhados por 8 anos. Isso chega uma hora que eles enxutam mesmo. Bom, já que ninguém mais, pelo jeito, tá muito afim de falar de regra, posso voltar para algumas queridinhas minhas? Falar algumas coisas? Fala. Fala, com certeza. Tem 3 coisas. 2 eu quero citar por alto e a terceira acho que vai dar debate. A primeira que eu quero citar por alto. Quando menciono os aspectos, eles colocam a Bogus Rule, que quando eu fiz o artigo para Dungeon Geek, eu chamei da regra do fala sério. O que é isso? É aquela velha história. Quando é que você percebe que o cara tá tentando puxar tanto chiclete do aspecto pra fazer ele funcionar que não tá fazendo sentido? É o momento que você ouve a descrição e você pensa na tua cabeça. Porra, fala sério, meu. É quando o jogador ele gosta de ficar na ordenha. E ele vai ordenhando o que pode da situação, aspecto por aspecto. Assim, se ordenhando o caminho até ele conseguir os bônus que ele precisa para poder fazer um rolamento épico, entendeu? Muitas vezes o que acontece é que nós temos essa... o mestre tem que gerenciar muito bem isso. Agora, o não é não, gente. Desculpa, tempo. Então, a vaca já parou de dar leite, amigo, entendeu? Deixa os outros rodinharem a vaquinha deles, tá? Vai que tem sinergia com a sua ação. A segunda coisa que eu queria falar é que, assim, agora, no Fate Condensado, se propõe um aspecto de relacionamento. Agora, tipo, não é mais frouxo como era no Fate básico, que você não tinha. Você tinha conceito, dificuldade e 3 livres. Agora, conceito, dificuldade, relacionamento e 2 livres. Os 3 livres, eles pertenciam à fase trio, que foi uma das grandes mudanças, a ausência da fase trio como regra padrão de construção de grupo de personagens. A fase trio foi pro espaço. Mas, ao mesmo tempo, isso meio que foi a constatação, porque da mentalidade do jogador. O grupo não senta mais todo junto para fazer ficha. Quando alguém fala, eu vou fazer aqui uma campanha de X, o jogador, quando vai... Ele vai para a sessão zero, conversa tudo na sessão zero, mas normalmente ele não vai fazer ficha na sessão zero, porque ele vai parar, vai pensar e tal, de repente ele volta. Então, já estou com a ficha pronta inteira, e os aspectos já foram todos contidos, muito simples. Entendeu? Eles meio que viram que o fase trio não era mais a cola do grupo. Então, o aspecto de relacionamento veio para fazer essa cola. Esse aspecto de relacionamento, ele ficou então parecido com o do PBTA, né? Sim, a ideia é que você tenha que ter algum tipo de relacionamento com o personagem da mesa. Isso foi uma... meio que assim, eles... eu não diria que obrigaram, eu diria que enfatizaram essa necessidade de que pelo menos um dos aspectos livres fosse aproveitado para relacionamento. Meio que, olha só, você se vincula, você tem esse aspecto aqui, você tem que ser vinculado a fulano. E na verdade o relacionamento também não precisa ser com o PC, pode ser com o NPC, pode ser com qualquer outra coisa. Mas tipo, o cara não brotou, tipo, sabe, ele é aquela coisa. Pra quem lembra um Dar, por exemplo, é a ideia do aspecto de motivação, é a ideia do desejo do coração de Luz Fresno, ou seja, o porquê, Katsu, você tá fazendo o que você tá fazendo. Se você podia estar em casa descansando. Eu tinha entendido como o lance dos relacionamentos que você é... igual o do PBTA, interpessoais. Não, sim. É uma possibilidade. É um gancho, assim como também pode ser, como tem no Chronicle of the Darkness, as Touch Stones, que são os NPCs que você usa para se vincular, que te ajuda a te manter estável. Também é uma coisa funcional. O que importa é que agora você tem um aspecto que você vai fazer você ter um relacionamento dentro da campanha. Você não pode ser mais um Murder Hobo. Você não pode ser mais o mendigo assassino. Você tem que ter pelo menos um amiguinho na party. Ou então alguém que você se importa nesse mundo. Ok, gostei muito disso. Isso ajuda muito em certos jogos. Citar o nome do coleguinha é feio, mas que o cara tá lá longe e você tá tentando chegar perto dele e os caras normalmente não deixam você chegar perto deles. A terceira, que é onde eu, assim, pra mim, de tudo que foi incluído no Fate condensado, foi a coisa que eu mais gostei, assim, mais nova mesmo, coisa que, digamos assim, eu não vi em lugar nenhum, ou se eu vi, tá mais bem explorado dentro do Fate condensado, foi isso aqui. Página 54 a 56, que é a parte sobre como construir os adversários, aquele inimigo. O teu inimigo, o teu boss, o chefão final, não o subchefe. Tem que ser, na verdade, tem que ser pelo menos um subchefe pra brincadeira. É, vamos falar sobre o conflito final, né? Então, o que que acontece? Ele tem esquemas que você, por exemplo, por exemplo, que ele eu vou citar rapidamente e qualquer coisa vocês comentam o que vocês quiserem, que é assim. O primeiro são as duas imunidades, que é imunidade a desafio e imunidade a disputa. Então você não pode utilizar nenhum mecanismo como esse para tentar contornar o inimigo, vamos dizer assim. Você tem, provavelmente você põe isso como tipo, esse boss só se resolve quebrando ele, moendo ele no pau. Armadura de minions, que é uma delícia, você pensa naquela coisa meio Power Rangers, você tem um monstro... Aí vem o monstro com mais uma cacetada dos bonequinhos de barro. Essa é uma coisa assim do tipo, você tá dando tiro, você aspas, você erra pra o boss e você mata o capanga dele. Sem tipo querer. Tipo Clayface, tipo uma pá de... Tipo assim, você pode brincar aí, você pode brincar... Literalmente falando, você brinca de Rambo. E dois momentos deliciosos. O primeiro, que eu vou até roubar uma frase clássica, esta não é a minha forma final. Ai, ai, ai, ai. Kéfera, você aqui. É aquela história, você tem uma regra pra você incluir um esquema do teu boss, que na verdade ele tem uma forma e depois tem uma forma ainda mais apelona. E a que eu acho mais deliciosa de todos, bônus de solo. É aqueles caras como eu brinquei no que eu fiz pra Dungeon Geek. É o momento que o Toguro chega, sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá legal? É, o bônus de solo, pra mim, é do tipo... Você sabe, você tá achando que é um contra quatro, né? Que os quatro vão matar esse um. Repensa, amigo. Repensa porque o sujeito aí, você não tá enfrentando o sujeito. Você tá enfrentando John Rambo, entendeu? Seu inimigo é John Rambo e olha só que coisa boa. Eu tô roubando pro lado dele. Abertamente, porque a regra me permite. Se vira, Manu. Que eu posso. É, mas eu tenho uma que eu gosto muito. Depois, Fábio. Eu falo depois de Fábio. Deixa eu explicar os bônus, as possibilidades de bônus solo. Primeira coisa: se o teu Toguro da vida tá vindo com todo mundo pra cima dele, ele recebe bônus equivalente ao total de. O que ele chama aqui de total potencial de trabalho em equipe. Basicamente, se todo mundo ajudar um personagem, quanto dá? Então, aquela velha história. Lembrando, trabalho em equipe é mais um para cada personagem que sacrificar a ação. Agora, tá estipulado um limite que é de... Peraí, como é que é mesmo? Só é o dobro do nível da perícia. É o dobro da perícia do personagem. Então, você pensa, por exemplo, um Toguro da vida. O cara tem mais 5. Aí vai todo o time Uramesh para cima dele. São 6 caras. Ele recebe mais 5 da defesa dele. Né? Uma coisa linda. Calma. Eu achei isso tão gostosinho. Calma. Agora wait, there's more. Porque lembrando... Wait, there's more. É. Porque isso é... Você pode pôr uma ou mais dessas opções. Essa foi só a primeira. Segunda, qualquer ataque que ele sofra, o estresse é reduzido como se ele tivesse a armadura equivalente ao número de PCs dividido por 2. Lembrando aí o nosso caso do time Uramesh, se eles acertam o ataque, eles reduzem, o Toguro reduz em 3 o dano, o estresse que ele sofre. Ai! Ai, ai. Vai doer. Literalmente falando, o sujeito aí tá nos seus 200% merecendo o número. Calma, que a coisa ainda melhora. Wait, there's more! Wait, there's even more! Invocações amplificadas. Quando você usar um ponto de destino enquanto narrador num aspecto dele, invocar um aspecto do personagem, do nosso Toguro, e quando você... Isso é importante, é quando você invocar um aspecto e você pagar ponto de destino por ele. Invocação gratuita não conta essa regra. Mas o que que acontece? Quando você usar esse aspecto, você não recebe só mais 2. Você não recebe mais 2. Você recebe um bônus equivalente ao total de PCs que ele tá enfrentando. Ou mais 2, o que for maior. Agora você combina lá com o primeiro. Peraí, gente. Deixa eu ver se essa formação aqui que eu calculei tá certa. Você já tinha mais 4. Mais 5, né? Porque eram 6 inimigos. Você já tinha um mais 5 natural, ou seja, você tá com mais 10. Tomou o dano, absorveu, tá, sobrou 3. Você tá com mais 7 na outra. 7, 8 na outra rodada? Não, é isso aí. Não, aí você tá falando de dano. Tô falando dos bônus agora. Voltei pros bônus. A ideia é a seguinte. Vamos imaginar, vai todo mundo pra cima do Toguro. Toguro luta 5. Recebe mais 5 por estar todo mundo pra cima dele. Invoca um aspecto dele. Aí ele não recebe mais 2, ele recebe mais 5. Pois é. Pra mais 10. Olha que coisa legal. Pra mais 15. Então, né? É, e ainda assim... Ele invocar só um aspecto. É. E wait, and one more things, como diria Tim Cook, ou Steve Jobs, ele tem supressão de invocação. A ideia é o seguinte. Se ele estiver enfrentando 2 ou mais inimigos, e algum deles invocar um aspecto, ele reduz o impacto desse aspecto para duas. O cara pode escolher. Ele pega ou o aspecto para mais 1, ou você pode autorizar apenas novo rolamento. E também pode impedir o uso de múltiplas invocações gratuitas. Olha só, eu achei isso... eu tô num paradoxo aqui na minha cabeça, tá, gente? Eu achei isso muito lindo como narradora, mas, e muito roubado como jogador. Eu acho que eu vou mudar as regras na minha mesma Mindjammer pra condensado, não sei o que é. Não, mas o que eu gosto é que, assim, lembra que a gente falou lá atrás do iHunt? Agora imagina tudo isso junto, assim, só que... Junto com a regra de Edge. É, cara, assim, olha só. Uma coisa importante. Só que assim. Caralho! Gente, assim, lembremos uma coisa. Você não precisa exercer tudo isso ao mesmo tempo. Você tem que pensar. Eu vou ser bem sincero. Isso é overkill com a regra de Edge. Não, eu vou fazer uma coisa. Falar uma coisa pra você. Nível de overkill, mano. You die, entendeu? O nível de overkill disso, eu acho que é o tipo de coisa. Se você for fazer isso, pra você utilizar todas essas opções ao mesmo tempo. Eu falei do Toguro, mas é por aí mesmo. É pra quando você for querer, não, vai botar o Toguro, vai botar Sephiroth, vai botar o Broly, vai botar o Beerus, vai botar... Não importa, olha só, é o boss final da campanha. É o boss final da campanha. É o boss final da campanha. Logo, ele tem que ser digno de dar trabalho. É, você pode ativar opções assim pra subchefe. Ah, tipo, esse subchefe aqui vai ter a redução de estresse, que eu quero... Deixar o combate um pouquinho mais longo, coisa do gênero. É o que eu falei, cara. Se ativar tudo isso junto, é overkill. É overkill mesmo. Não é overkill, não, Mr. Mickey. É you die. É a ficha do Caim, entendeu? É aquela coisa... Tem uma coisa aqui que eu tava aqui ponderando, me matutando. Não teve alguma coisa parecida no Fate Adversary? É isso? Ou não? Parecido, né? Que eu tava aqui lembrando... do adversário, e tinha umas coisas, tinha uns blocos, assim, pra você criar um oponente épico. Eu acho que eles evoluíram a regra, eu acho isso interessante. Eu vou dar uma lida depois, e isso aí eu acho que... Eles trouxeram muita coisa do adversário. Sim, eles trouxeram os princípios de algumas coisas de escala que estão aqui, o adversário disse oi, bonito. Aliás, é a primeira vez que a regra de escala figura no livro base, né? Não nos toolkits. E pra quem quer saber, eles misturaram a regra de escala do Dresden Files Accelerated. Na verdade, assim, a do Dresden Files Accelerated já era meio que a padrão, que aqui tá no Ferramentas de Sistema e também tá, por exemplo, em Secrets of the Cats. É a mesmíssima ideia. Você põe níveis de escala e vai dando... Aí você tem as opções, que é mais 2 no rolamento, mais 1 no estresse, no esforço, se o rolamento for bem sucedido, ou mais uma invocação gratuita, só que a da invocação gratuita é legal, porque é uma invocação gratuita por PC envolvido na cena. Adicional. Por nível de... Por nível de... Calma aí, só um minuto. Ah, não. Não é por nível de... Não é por PCs. É mais um pra cada nível de escala adicional. Então, por exemplo, se os caras estão enfrentando, um cara com 4 níveis de escala acima e o cara consegue criar uma vantagem em cima dele, são 5 invocações gratuitas que ele ganha no aspecto. Pô, já gostei. Gostei disso aí. É, pensa da seguinte maneira. Inimigo gigante... Inimigo solo gigante, agora... Junta com a regra de inimigo solo, com a escala, você tem um gigante que passa a ser uma dor de cabeça para um grupo inteiro. Mesma coisa se você pensar em trazer um dragão em cena. Agora dá para brincar com fantasia de verdade. Que inclusive é o que aparece também, é que eles trazem o nome do... aquela coisa do Verlight Monster. É o mapa como um... Como uma ameaça, aquele clássico. Ah, como é que eu faço um dragão? Eu faço 6 zonas, cauda uma zona, cabeça uma zona, peito uma zona, os braços uma zona, as pernas outra zona, cada uma ataca individualmente. E é isso aí, bebê. Uhum. E aí o pessoal fala que não dá pra... Ah, não, peito não dá, não é conseguir ser épico, que nem o irmão mais velho. Sim, sim, porque o que acontece? Desse jeito, você usa o conceito de mapa enquanto o mapa enquanto oponente no conflito. Agora você imagina combar isso, solo e escala. Tá dizendo, matar um dragão é algo para você celebrar depois. Assim, sobrevivemos ao encontro com o dragão, caramba, plot armor, a gente matou. Eu não acreditava que toda vez que você tentava usar uma flechada, matava um goblin. Por causa do dragão. Quando acabou todos os goblins, a gente começou finalmente. Caraca, 3 horas de luta. 3 horas de luta, metade do grupo morto e do tipo, o pessoal assim, celebrando porque o dragão morreu. O grupo inteiro com catarse positivo. Aí, gente, o dragão morreu, acabou. Agora a gente só tem que matar os outros 10. Parece Shadow of the Colossus. É, com essas opções todas no tapetinho. A gente pode falar que o Fate se torna bastante competente para narrativas épicas sem a necessidade da rolagem imensa de dados, da quantidade imensa de rolagem de dados e consulta a tabela disso, tabela daquilo, e o dragão tem 200 e tantos pontos de vida se ele for jovem, porque se ele for um ancião ele tem mais pontos de vida e por aí vai. E o dragão nunca cai e você nunca consegue salvar a princesa e que merda. Então, o condensado deu condições para você trazer qualquer campanha mesmo. E isso foi uma grande inovação. A brincadeira, tipo assim, eles não brincam com essas questões de escala no Fate of Cthulhu, por exemplo. O que tá lá é colossal e a ficção diz que essas coisas são mais colossais que a gente consegue imaginar. São tetra ou pentadimensionais, então nós não conseguimos sequer fatorar o tamanho real de uma... Daquelas divindades. E ponto. Não tem essa história de você tacar dar um de 11 de setembro em cima do Cthulhu e tacar um avião cheio de querosene pra explodir e pegar fogo. E foi tentado. Eu não duvido. É, isso na descrição lá do no Fate of Cthulhu, eles trabalham com a ideia do apocalipse, né? Ou seja, que merda deu e que vocês têm que tentar voltar atrás. E eles explicam em termos históricos o que aconteceu. E eles deixam bem claro que vários países do mundo tentaram absolutamente tudo até o ponto de jogar bomba atômica em cima de Cthulhu. Nada acontece feijoada. E Tchutchuco ficou lá quietinho na dele. Então, deixa eu falar aqui uma coisa que eu gostei muito que eles implementaram e eu achei fenomenal também para jogos com escala menor. É o uso das condições de estresse também. um substituto para as consequências. Então você pode trabalhar com as... Por exemplo, um jogo de terror, você pode colocar as condições de medo no estresse mental, por exemplo. O que complementa muito bem as regras do kit. Eu achei isso muito positivo. E você pensar que você pode, literalmente falando, substituir até mesmo as caixas de estresse, se você quiser, pelas condições. Fica, a espiral da morte fica mais na cara do jogador, que ele entende que ele está ferido, que ele pode... ele levou aquele dano, ele está ferido, ele está e ele pode terminar incapacitado no fim da cena, no fim da trilha de estresse dele. O que eu acho particularmente interessante, entendeu? Porque também evita a dor de cabeça do jogador pensar: ah, não, eu não estou com criatividade para escrever a consequência do... Eu acabei de absorver aqui uma consequência suave, não estou com criatividade para falar o que aconteceu comigo. Até porque próxima rodada mesmo isso vai sumir. Sendo uma consequência, não vai sumir. Sendo uma condição, não. Porque as condições... Eles partem da premissa que as condições, elas são... No feito condensado, são condições pareadas e estão em suave, moderada e severa. Tem, como se elas fossem consequências. Não é muito similar ao que está no feito ferramentas do sistema, mas é bem próximo. Uma coisa que eu queria comentar... A gente falou de como ele trouxe coisas do Adversary. Ele trouxe... os obstáculos, todos os obstáculos principais, que são os perigos, os bloqueios e as distrações. Perigo é legal porque é aquela velha história das turrets, clássico, das turrets automatizadas, dos drones que vão atacar você. Eles são personagens? Não necessariamente, eles são perigos. Então estão lá, é drone tal... E ele tem um nível de arma. É, drone da corporação X, razoável, arma 2. É simples, ele te ataca com um razoável, se ele te acertar, ele soma mais 2 ao ataque. Lembrando o conceito de arma e armadura. Feito, né? Arma, se você passar no ataque, você soma o valor da arma. Armadura, se você... você soma na defesa automaticamente o valor da armadura. Dito de maneira bem rápida. É que são pequenas adições que já... Muitas vezes vieram em outros toolkits, em outros jogos. Se você der uma limpada um pouquinho melhor, você vai encontrar, assim, do tipo, coisas que a gente já comentou no passado sobre outros toolkits e outros jogos aqui no Condensado. Porque a lista de pequenas mudanças e de novas edições é muito interessante. Assim, a gente não vai... E aqui não é um feature lei para você, tá? Esse aqui não é nem uma análise. A gente está fazendo aqui algo mais solto ainda. Bom, eu acho que a gente pode passar então para as duas grandes ausências que eu senti no material. Você sentiu a ausência da regra de extras, né? Não, a regra de extras, que eu acho que para qualquer veterano em Fate ela é bastante trivial de se reaprontar e qualquer novato não vai sentir falta dela. E as façanhas sugeridas, que para muitos novatos é difícil conseguir pensar como as façanhas funcionam. Só que eu acho que, assim, para ser bem sincero, a lista de... É porque, assim, eu percebi que eles preferiram partir para uma metodologia nesse ponto similar ao do condensado, porque eles não trazem a lista, mas eles trazem os modelos. É o mesmo modelo. Ah, porque eu faço... Porque eu sou X, eu recebo mais 2 na ação tal, com a perícia tal e situação tal. É o sistema dos moldes. E outra coisa que eles também puxaram do acelerado, que eu acho muito boa, é a parte para você criar capanga, que eles não criam os capangas que nem você cria no... Você cria no Fate básico, que é você precisa definir a qualidade do cara e setar as perícias certinho. Não. É bônus tanto em quebrar, por exemplo, Goblin, mais 2 em bater... E se falar e se vangloriar, menos 2 em lutar contra sozinho. Que é basicamente o que eles fazem no Nest também. O Nest ele também utiliza esse mesmo esquema. O Nest, até para todos os NPCs, eles adotam essa ideia do bônus em... Por exemplo, os caras lá, os caras mais fortes são mais 5 em determinadas coisas, não é uma perícia. É, também tem uma coisa para se lembrar, que como existe compatibilidade lateral, nada impede que você olhe as listas de façanhas já construídas. E a gente tem um SRD para isso. A gente tem um SRD, aliás, o SRD tem que português, inglês, eu acho que tem outras línguas também. Tem, a gente tem o SRD que está liberado em português, a gente já tem ele publicado na internet em português, o SRD. O inglês, ele está disponível, o inglês, para quem souber, obviamente, para quem for anglófono, obviamente é uma referência sensacional. Se você procurar, existem listas de façanhas. Sim, é que tá. Não tem tanto impedimento assim se você já tem isso. Por exemplo, eu vou dar uma coisa que eu costumo fuxicar muitas vezes. Eu, quando estou fazendo um jogo, vou escrever aqui um meu cenáriozinho de campanha depois que os jogadores terminarem de fazer o esparqueamento de tudo. Eu dou para eles, olha só, semana que vem eu trago tudo. Eu olho no SRD americano e eu começo a ver o que eles têm disponível do Fate Plus, que é um dos fanzines de Fate, que está no SRD. Ah, não, eu gostei disso aqui, que veio junto. Eu gostei daquilo lá, que veio junto. Beleza, eu estou implementando aqui e eu estou colocando isso aqui na lista, na minha lista oficial de façanhas sugeridas. Eu faço muito essa peneiragem, essa mineração. Assim como eu sento, mas isso aí sou eu sento e falo com o jogador, só, uma façanha você faz da seguinte maneira, ou você faz XPTO, é mais 2 de uma ação específica, ou você substitui uma ação por, você faz uma ação para uma perícia que não tinha essa ação antes, ou eu vou explicando, mas os jogadores não pegam, mas eu gasto tempo. Mas sim, a ausência da lista de façanhas, para quem é novato, é meio chato. Mas não é todo impossível. E a lista de extras, eles eu acho que eles não colocaram isso porque o condensado veio atrelado com Fate of Cthulhu, e o Fate of Cthulhu que não falta é extra. Então, eles não conseguiram, tipo assim, eles não pegaram nenhuma outra fonte, eles não olharam para nenhuma outra fonte que não vai encaixar ali, como eles fizeram com os opositores. Eu acho que também tem uma outra coisa, para ser bem sincero. Eu tenho uma opinião que o Fate Condensado, ele vem numa espécie de segundo, ele vem no meio entre o básico e o acelerado. Lembra que a gente sempre fala, pega o acelerado, joga, cai nas cabeças, deu um pouco, vai pro básico. Eu acho que agora vai ter o passo é, começa no acelerado, joga, vai pro básico, pega os esquemas. Aí, mas mudou um tanto de coisa. Aí vai pro básico, voltou que era no acelerado, mas tem coisa que é do básico. E lá você vai entender tudo do porquê que foi feita as mudanças no condensado. Ele meio que encaixa no meio, ele serve até como uma forma de, digamos assim... Uma ponte. Uma... É, você ia dizer uma... Porque... Não, ia dizer a mesma coisa, serve de ligação, né? O que eu não gostei nele, mas aí é uma coisa estética pessoal e chega a ser meio patilene, assim, falar. Eu achei a ficha feia pra caramba, cara. E tão pouco prática. Na verdade, eu achei a nova ficha, a nova parte gráfica bonita, exatamente pelo estilo extremamente minimalista. Sim, mas sabe aquele minimalista que te irrita porque o bagulho ficou bagunçado? A gente pode aproveitar então, porque acho que a gente meio que encerrou as regras, porque de resto aquilo que a gente tá falando não mudou muita coisa. As mudanças mais interessantes são aqui, tipo, é mais interessante vocês pegarem e lerem pra ver o que mudou. Vamos então falar um pouco, aproveitar o gancho aí da Maína quanto à ficha. Eu vou ser bem sincero, o design pra mim ficou... Eu não diria pobre, eu acho legal, eu gosto do design clean do Fate, sempre fui fã. Eu só achei que, tipo, é legal pro objetivo que ele se propôs, mas é meio estranho você não ter muita imagem. Apesar que ele tem algumas coisas muito legais, que nem o gráfico, que explica direitinho como funciona a evolução dentro de colunas e coisas do gênero. Tanto que eu vou ver depois se o Estevam tem, se ele autoriza a gente incluir. O Estevam não tinha criado aquela guia. é aquela gif do... Eu quero ver com ele se ele tem aquela gif. Se tiver, vai estar incluída no show notes do episódio, a gif que mostra certinho como é essa evolução. Porque é uma gif muito bonitinha, muito certinha. É, explica como deve ser feita. Eu entendo o que a Palomita disse sobre a ficha. Só que eu tenho que dizer uma coisa sobre ela também. A ficha do condensado me remete à ficha do Shadow of the Century. E a questão é o seguinte. Uma das possibilidades que o Fate Condensado propõe é a ideia de que você não tenha pirâmide. Por isso que ele não tem a pirâmide desenhada nele. Você pode adotar o esquema de coluna, você pode usar o que eles chamam de esquema de diamante, que é, por exemplo, uma perícia em 0, 2 em 1, 3 em 2. Tá certo. Uma em 0, 2 em 1, 3 em 2, 2 em 3 e 1 em 4. Ou então, você tem a possibilidade até de jogar ele freestyle, vamos dizer assim, ele sem pirâmide. Por que que isso me remete ao Shadow of the Center? Porque o Shadow of the Center, a distribuição de perícia dele é baseada nos papéis que você pega. Você escolhe 3 papéis e as repetições de perícia que cada perícia que você tem em um papel é mais 1. Então, se você tiver uma... E depois você ganha, acho que mais 4 pontos para distribuir entre perícias com limite de, de apenas 1 mais 4 e 12 mais 3. Mas você acabou de escrever num era também do Robots? É um pouco que tem no Atomic Robot e tal, ele parte para uma coisa um pouco mais freestyle. Ele também sugere a possibilidade de você contar o freestyle para que o Fábio tá comentando. Você contar quantos pontos de perícia total o personagem tem e falar, ó, se vira aí, você tem esses pontos, distribua. Esse é o freestyle. Você só não pode passar um pico X. É, tem uso, é prático, mas é o que eu falei, é uma questão estética mesmo. Achei feio pra caramba. Não é só isso também, a ficha coloca todas as perícias listadas. Em parte é útil, em prático, mas ao mesmo tempo, se você quiser fazer um jogo com perícias alternativas, você vai ter que fazer sua própria ficha. Entendeu? É interessante se você estiver usando aquilo lá. Aquela ficha para Fate of Cthulhu funciona, mas porque veio tudo já prontinho, Fate of Cthulhu, a ficha é assim mesmo, Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela, então a gente meio que lida, por causa que tem os contadores, porque a ficha do Fate of Cthulhu tem mais elementos, tem os contadores, tem algumas coisinhas adicionais. E tem também o ponto de que, olha só, gente, o design do livro ficou bem legível. Eu tô aqui folheando ele, coluna única, simples. Você sabe que esse livro, quando for impresso, ele vai ter uma vida impressa, quase com certeza, vai ser aquele livro tamanho A5, fácil de ler, gostosinho de carregar, sem problema nenhum. E o texto é uma coluna só. A tipologia ficou muito bem escolhida. Eu vou ser chato, e vocês sabem que eu sou chato, eu já tirei ponto, eu tenho muito jogo aqui que não é simples, simples cravado, que eu tirei ponto de design, então eu, tipo assim, o design tá perfeito? Não tá perfeito, mas ele tá legível? Extremamente legível. Tipo assim, o Fate básico, o americano, ele era, tipo assim, ele tinha umas escolhas um pouquinho infelizes de fontes para sair em certos momentos, mas tirando isso, eu não posso reclamar mais nada. Eu não sei se foi o Fred que fez o design, que ele costuma ser um dos designers oficiais do Fate junto, muitas vezes em parceria com a Marisa Kelly da Maggie Pie, que, aliás, uma ótima designer, na minha humilde opinião. Ela fez livros incríveis para a Maggie Pie, tipo o Urban Shadows, só é o Urban Shadows graças a ela. Mas é do tipo, o livro está muito bem legível e ele está fácil de ser lido na tela. E olha que eu sou um velho lite, quarentão, vista cansada, vidraça na cara, e do tipo, eu li isso de cabo a rabo numa sentada só na frente do computador, e foi rápido, foi, não cansou a vista em nada, eu adorei isso. Sobre o design do livro, eu realmente achei muito, como o velho lite comentou, a mudança da fonte para uma fonte serifada torna a leitura agradável, tá? O design do livro, como um todo, é bem simples, é bem minimalista. Eu diria até que foi alguém que resolveu matar a saudade de brincar com Tex, de tão simples que tá. Ao mesmo tempo, elegante, eficiente, limpo, não é confuso, não atrapalha a legibilidade. A menor quantidade de elementos gráficos pode parecer um trabalho de porco, um trabalho econômico, mas contribui muito na leitura em tela. Então, eu acredito que seja um grande bônus. E a ficha, apesar de, como o Velho Lich comentou, ela trazer já definida a lista de perícias impressa, dificulta um pouco na hora de personalizar a narrativa, sim. Mas o design em si, a forma como ela tá... Como, assim, o layout dela eu achei muito limpo, muito econômico. E eu quero chamar, assim que meu computador responder, porque é coisa que do nada ele resolveu... eu quero chamar a atenção para um detalhe, entendeu? Mais uma vez, na linha do jogo seguro, do jogo inclusivo, que é uma característica extremamente marcante da Evil Hat. Então, caro ouvinte, pequeno parênteses do Cicerone. Se você acha que jogo seguro, jogo inclusivo, são babaquices do RPG, são babaquices que não deveriam estar no RPG, vá jogar o irmão mais velho. Quero chamar a atenção para um detalhe que está no canto superior direito da ficha. Justamente, que é uma tendência que você vê no layout de fichas como um todo e que está presente no condensado, é um campo para registro dos pronomes a serem utilizados com o personagem. Enfim, então, eu acho o layout clean. Eu tenho uma séria tendência, assim, uma séria fraqueza por layouts cleans, assim. Mas, no geral, o layout geral do livro todo é... Alguém que resolveu matar a saudade de brincar com Tex. É visível. Eu acho que eu sou a única disléxica aqui, entendeu? Então eu concordo com o Rafael que essa modulação de fonte, essa fonte nova, essa... Ele limpa a fonte maior um pouco, eu acho que a fonte maior é mais fácil de ler. O livro sem gráfico é uma delícia para quem tem problemas de concentração e de visão. Agora, a ficha... sabe que não é aquela coisa assim, do tudo que é demais acaba atrapalhando? A ficha tá clean demais pra uma pessoa que tem o que eu tenho, que é dislexia, né? É tão clean que eu me perco ali, eu olhando o espaço, eu vou acabar ficando nervosa com ela e vou acabar não usando e vou acabar fazendo uma ficha. Eu tenho um parênteses aqui a mais aqui, eu tenho jogadores... com diversos problemas, tipo assim, eu posso falar que eu dei sorte de ter um grupo muito criativo e ao mesmo tempo jogadores com diversos pequenos problemas, sejam eles de visão, sejam eles de leitura e afins. O que eu vi muito é, para quem tem essa ficha, para quem tem déficit de atenção, é um paraíso para ele ficar rabiscando na ficha. Exato, me preocupa isso também. E aí a pessoa vai ficar parando, olhando. O disléxico vai ficar confuso porque espaço em branco demais, a vista não vai bater as letras juntas. Mas quem tem déficit de atenção, essa ficha com um espaço muito grande em branco vai ser, assim, eu acho interessante. Eles pegaram o layout da ficha do Cthulhu of Cthulhu e tiraram a parte que ficam os relógios. O relógio de corrupção e a façanha de corrupção, entendeu? Aí o espaço da corrupção. Eu acho que eles poderiam ter pensado melhor em... Nada contra ter a lista inteira de perícias, mas eu gostaria que tivesse só as linhas de perícia e com a chance de falar assim, mestre, imprime esses campos aqui já preenchidos, mas... A gente tem esse truquezinho aqui XPTO para deixar a parte onde está, onde preencher os bônus, vazio. Eu jamais usaria, jamais faria a transposição com essa ficha aqui para um jogo como, por exemplo, Darren Comics, que adiciona muita perícia. Ou até mesmo Running the Cake. O lance, grande espaço em branco, se eles tivessem colocado, para mim, se eles tivessem colocado linhas... Ao invés dos espaços em branco separado em caixas, como é na ficha normal, na ficha do normal, na ficha do clássico, as perícias não me incomodam. O que me incomoda é que é muito espaço em branco. Ou seja, o que acontece, tudo vira uma dança, assim, né? Começa a dançar na tela do computador. Entendi. Então, o que eu acho do Fate Condensed foi o que eu disse. o texto tá bem legível e tal. Inclusive foi uma coisa curiosa, porque eu tava com uma versão um pouco antiga do Fate Condensed aberta durante o podcast. Por isso que às vezes dava uma coisa esquisita. Eu descobri isso quando o Cicerone mencionou a parte dos pronomes. Que eu procurei, tava numa versão mais antiga que não tinha os pronomes. Foram incluídos na versão final, que é o que tá valendo aqui pra gente. Então o que que acontece? Uma coisa que eles tiraram... Tirar não, eles fizeram uma sumarização legal, é assim... No PDF, se vocês estão com o PDF final, vocês vão ver que tem a capa, né? Que é a capa linda, que o personagem principal que eles estão dando foco é um cara negro usando magia. E cadeirante. E cadeirante. O Accessibility disse um oi e saúda vocês todos, assim, mandando bem. Foi linda a caixa. Realmente, a capa tá irada. Atrás de um elfo e de um Flash Gordon, de uma Flash Gordon da vida. Duas mulheres também na capa, em posição de ação. Fantástico. Embaixo, depois, a segunda capa, né, que é a B, tá, que seria a contracapa, tem nosso clássico macaco, que é um macaco pirata ciborgue, ou seja, o inimigo vai ser um alien ninja, quem entendedores entenderão. E a C... É um sumário de regras. Na versão que eu tinha mais antiga, ele tinha mais texto, só que era praticamente todo o livro em duas páginas. Agora eles conseguiram sumarizar, não todo, mas 90% em uma página a 5. É do tipo assim, a elegância, e nota bem que eles também, que ele é open source, tá? É licença aberta. A página C, você se refere a um resumo do resumo. Esse resumo que você comentou, que era um pouco mais detalhado, em duas páginas, ele está na 62 e 63. E também está em uma página avulsa que você pode baixar. É, esse mesmo, eu não tinha visto. Está em cima da ficha. Não sei por que eu não tinha achado, vai ver que bugou o meu cérebro. Ah, eu entendi por que eu não achei. É, mas esse sumário que você mencionou está em uma página só também. Em duas páginas de um arquivo avulso. Ideal para você imprimir e deixar no meio da mesa, gente. Resumão, tá? Vou imprimir e deixar um em cada ficha para cada um ler, tipo, não ter desculpa pro cara não entender a regra. É, tá aqui. E na traduzida eu vou implorar, por favor, façam isso também, tá? Na nossa traduçãozinha. Comunidade, eu nunca pedi nada para vocês, tirando vocês serem legais com todo mundo e serem os melhores possíveis com uns aos outros. Então, eu só peço isso, por favor, esse resumo de fonte verso. Não, gente, resumo de regra, vamos combinar, que é a coisa mais linda que inventaram depois do sorvete de chocolate, né? Falamos também bastante da legibilidade, né? E é isso que é engraçado, gente. Foi o que eu disse, eu já tinha lido isso no Fate of Cthulhu. Eu li ele depois do Fate, ele como Fate Condensado. É o mesmo livro, só que pra quem lembra dos comentários que a gente fez no sobre a questão de como elas conseguiram trabalhar os mesmíssimos textos do livro básico, mas de uma maneira mais interessante para o cenário, pro Fate Condensado, a Evil Hat conseguiu fazer a mesma coisa, só que por um outro panorama, de tornar o livro mais claro e mais direto ao assunto. Tanto que é por isso que, de certa forma, eu botei até aquela escadinha, porque como não inclui regra de extra, porque se você lê o básico mesmo, o básico não é só sobre como jogar um RPG, tipo, ele te dá, se você precisar criar um cenário, você vai ter que pensar mais ou menos isso, isso e isso. Ah, mas o que eu devo levar em consideração? Preciso magia, não preciso? Ele começa a dar uns detalhamentos de game design que às vezes, para o pessoal que tá começando, ou para o pessoal que não quer se preocupar com isso, só quer, digamos assim, ter o joguinho dele da semana, é um pouco exagerado. Então o Fate Condensado entrou muito redondo nisso. Sim, com certeza. O que não é nenhuma crítica pro Fate Básico, é simplesmente constatação, ó. Fate Básico é pro cara que ele já tá num outro panorama. Agora, mais do que nunca, o Fate Básico é pro veterano. Cara, eu vou te dizer que essa é uma coisa do Fate Básico que eu gostei bastante até. Essa partezinha assim do, tá, você quer criar um mundo, vai assim e começa desse jeito. O caminho das pedras eu achei bem legal. É uma coisa que... É opiniões pessoais, é. É legal pra gente, é o que eu tô falando. Isso, pra quem não tem muito hábito como narrador, isso é uma coisa que fica complicada de você jogar num livro assim. Ah, sim, claro. Tipo, o que eu já ouvi algumas vezes o pessoal reclamando de Castelo Falcas, que é um livro que eu amo de paixão, e que era um problema, por exemplo, do Chandler em primeira edição, é que eles tentam entrar, às vezes, na questão do tropo. Ah, você quer narrar uma aventura de Falcas, tá aí isso. O cara só quer tocar cair matando, vamos dizer assim. Esses detalhamentos, às vezes, do game de... game design, para usar até um termo meio posh, essa ideia de, ok, o que, que eu preciso levar em consideração se eu for fazer um jogo e tal, são detalhes que, às vezes, para a pessoa, pro novamente, para utilizar aquela lá em cima, o narrador perfeitamente esférico e estrito, é o tipo de detalhe que ele não está muito quente com isso, ele não está muito afim de se preocupar com isso naquele momento. Claro, o jogo fica mais divertido se ele tiver esse tipo de detalhe, ajuda, mas não é o que ele quer saber ali, aqui, naquele momento. E por mais que eu goste do Fate Básico, eu sou um fã do livro do Fate Básico, jogar tudo isso em cima da pessoa de uma vez pode se tornar coisa meio overkill. Ela se perder no que ela precisa entender para tocar o jogo. Além de que pode se tornar o jogo meio elitista, porque o cara que nunca viu Fate na vida, que tá acostumado lá com um D&D, um Tagma da vida, vai olhar aquilo assim e falar, nossa, que nojinho, ele tá querendo me ensinar a narrar, eu não quero fazer isso. E às vezes não é nem que ele queira, ele só fala, ó, tipo, ele é o que o Dungeon Master Guide faz, ok, você quer narrar o que você precisa mexer pra o jogo rolar do jeito que você quer, ele te dá essas coordenadas. Só que é o tipo de coisa que não é imediatamente que a pessoa vai querer fazer. Normalmente, a pessoa vai com o que ela tem na mão, faz umas rolls e rules e vai esticando o chiclete até a hora que ele percebe que o sistema quebrou. Quebrar o Fate não é fácil. É possível? É, mas não é fácil. Não, quebrar o Fate é difícil pra caramba. E ele faz... Eu acho que o... Entendi o que você quis dizer. Porque essa parte guia do narrador que tem dentro do Fate, ele te ajuda a não quebrar o sistema. É, só que muitas vezes, pro cara que tá começando agora, não é bem isso que ele quer. Então, acaba ficando uma coisa que não agrega nada, não dá pra ele o que ele precisa e fica aquela coisa, eu já parto que é assim, o cara olha assim, pô, quer dizer que eu preciso fazer um doutorado de RPG pra jogar Fate? É, como eu disse, fica meio elitista, né, o cara. Que nojinho. Aí depois eles... É preconceito mesmo. Não, mas é por mais que a gente discorde, é um pouco... É uma visão bastante pragmática e possível de se ver. Vamos, então, partir pro... Assim, antes de mais nada, eu acho que... Considerações finais, mas... Antes disso, vou lembrar que o Fate Condensado, como todas as outras versões do Fate lançadas pela Eagle Hat, eles têm uma licença aberta. Que está dizendo, você pode fazer o seu jogo com o Fate Condensado e publicar. O que importa é o de sempre. Fazer menção que é baseado no Fate da Eagle Hat, colocar o logo de Powered by Fate e todos os outros mais, entendeu? Aqui tem que colocar também a menção a pluma. A solar. É, a pluma e a solar. E tem o logo movido pelo Fate em português. Isso aí qualquer coisa depois a gente vê para disponibilizar, isso deve... Mas o que importa é que você pode fazer o seu joguinho e colocar numa dungeonist, por exemplo, ou fazer o seu financiamento coletivo, que ninguém vai aqui chegar, não pode... Ao contrário, pode e deve. Pode e deve, desde que siga as regras do licenciamento aberto. É, seguindo a licença, pode e deve. E a licença é bem permissiva. É, isso é uma coisa importante, porque o Fate ele vem com essa licença e não é de hoje. Ele herdou isso lá do passado dele no Field. Isso é verdade. Ele modernizou a licença, porque a licença original era... do Field, que era um negócio bem assim, meio amplo, comparativamente aí, para quem conhece o licenciamento de software, lembra um pouco artístico, que era só dizer, ó, é baseado nas regras do fulano, o resto exploda, sabe? Então dava uma... É, eles fizeram isso, durante um tempo eles flertaram com a OL, A OGL, ela foi na época do Fate 2 até pro Fate 3. E no Fate 4 ele tá em Dual License, que é Creative Commons, atribuição e OGL. De maneira geral, é basicamente a mesma coisa. Você pode fazer o que você quiser, desde que fale, ó, o Fate foi feito pela Ivy Hat, o Fate em português é da Plume da Solar, foi feito pela Solar, e o resto a gente tá usado sob licença. Exatamente, tem até as regras bonitinhas pro licenciamento no site do Fate e tal, que a gente pode deixar no show notes o link. Corrija-me se estiver errada, mas eu acho que tem até o textinho pra você só ir preenchendo, né? Tem um texto modelo pra você colocar no seu site da Creative Commons e você pega um selinho, que é seu CCBY3 que eles usam. Pra dar uma ideia, gente, de como isso é importante, vários jogos que ainda não publicaram oficialmente essa IDs dele do Fate, as regras deles estão incluídas em Creative Commons, ou seja, em teoria nada impede você de ter lido, por exemplo, eu vou usar o Wear the Cape. Você pode utilizar as regras de Power Aspect, tanto que eles vai sair daqui a alguns dias, foi anunciado que eles vão soltar a versão, vamos dizer assim, vanilla das regras de superpoder deles. Legal. Vai pro SRD americano? Ainda não, vai pelo que eu saiba, tá em Creative Commons, só que por agora não vai ter o texto prontinho para você incorporar, mas você pode utilizar as regras. E vai custar 5 laranjas no lançamento. Já vão ser 5 laranjas, vai compensar tirar 25. É, 30. Vamos arredondar pra cima, 30. É, 30 cloroquinas vai estar tá bom. É, 30, assim, é um mico em Marara, então feliz. O que acontece é isso, gente. E uma coisa importante, eu acho que é importante até a gente, já que falou muito sobre licenciamento, sobre jogo, eu vou deixar bem claro uma coisa antes que comecem as perguntas. Não, gente. Fate Condensado não é um outro jogo, como não é um outro jogo do Fate Acelerado, como não é um outro jogo do Fate Base. Todos eles são Fate. A diferença é o foco e a ideia de, ok, acelerado, eu nunca joguei Fate na vida. O que, que eu preciso saber? Fate Acelerado. Pega, lê, joga umas 2-3 mesas, quebra a cara um tanto, faz... Deixa os caras se virar. Gostei. Aí se você souber... Por enquanto, né? A gente espera que isso mude rapidinho, mas por enquanto, se você souber inglês, pega o condensado, vai ler, aprende mais alguma coisa, já quebra mais um tanto a cara, já vê as coisas. Depois acelerado, ok, eu já entendi o que é. Aí acelera o básico. Mas você não vai aprender 3 jogos diferentes. Você vai aprender o mesmo jogo sob 3 perspectivas diferentes. Sim, são 3 estágios evolutivos do mesmo jogo. A ideia de um evoluir para o outro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o favorito de vocês? Atualmente, condensado. O meu. Eu gosto muito do básico, mas para jogo mesmo acelerado, ele é muito funcional. Como eu disse, eu não gosto de ver essa ideia justamente por isso, porque fica aquela impressão de que são 3 jogos diferentes. Mas pra mim, sim, o acelerado ele é muito mais rápido pra introduzir. Até porque esse é o objetivo dele, é ser um jogo bem introdutório. Mas com as mesmas regras pra que depois... Ah, não, a gente quer jogar uma coisa com um pouco mais de crunch, um pouco mais pesado, um pouco mais... Aí você pega o Fate básico, o Fate condensado. Eu particularmente, eu gosto muito do controle fino, que eu sempre preferi o controle fino do básico ao acelerado. O acelerado eu vejo muito para jogos acelerados, mas agora com a chegada do condensado eu acredito que eu possa fazer a migração dos meus projetos em Fate básico para condensado, até porque vai ser uma migração simples, vai ser no esquema do bateu levou. Eu curto muito, eu gosto mais do acelerado, eu acho, eu gosto do jogo dinâmico, eu gosto da velocidade que o acelerado tem, né? Pode ser o papo da novata que tá aqui e chegou agora? Pode ser o papo da novata, mas sei lá, eu acho ele tão mais rapidinho, mais leve. Cada um com seu estilo de jogo, olha só. Cada um com seu estilo de jogo. O acelerado é muito bom pra quem gosta de uma mesa super fluida. O condensado é tipo assim, tem amendoim, mas o crunch não é pesado, entendeu? E o básico é do tipo, a gente sabe que tem amendoim o suficiente pra fazer paçoca. eu acho que talvez um dia eu vá, venha totalmente a migrar pro condensado, porque realmente ele tá me crescendo os olhos, vocês estão me comprando com ele, venderam um peixe direitinho. Eu acho, é o que eu disse, eu acho que a grande vantagem do condensado é que ele ficou no meio termo bem interessante. Ele não é tão, vamos dizer assim, frouxo quanto o acelerado. Ao mesmo tempo, ele não fica aquela coisa meio pedante, como você disse, Palomito, que o Fate básico às vezes parece para as pessoas. Sim, há de se concordar que é isso. Ele tem esse lado bem, até bem pedante. Tanto que alguns jogos, por exemplo, o próprio Wearing the Cape, a regra, o livro que vai vir com a regra solta, ele já vem com para Fate básico e Fate condensado. Vai Hunt, vai para Fate condensado. Eu acho que é uma evolução bem, bem possível. Eu não duvido que daqui a algum tempo, por exemplo, a própria Evil Hat não solte um, sei lá, alguma coisa pra atualizar Shadow of the Century ou Atomic Robo pra Fate condensado. Eu acho que Atomic Robo não, porque eu acho que a franquia, mas o Dresden, quase com certeza, eles já fizeram tanta coisa no universo de Dresden, quem sabe um novo core do Dresden Files com condensado na base. Em vez de ser aqueles dois livros, quase a prova de bala que são. Cara, eu confesso que o Dresden, eu só olhei pra ele, olhei pro tamanho da fonte. Aí rolou assim, eu acho que eu vou passar mal pra caramba lendo isso. Eu tenho um dos livros do Dresden aqui, físico. Eu posso falar que ele, ao lado do meu A Prova de Balas predileto, que é o Mindhammer, ele não fica muito na sombra, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu li ele. O que acontece muito é do tipo, o livro tem um texto muito bom no flavor. Mas, de qualquer maneira, gente, considerações finais? Eu acredito que o Fate condensado seja, sim, um movimento bastante interessante para a comunidade, entendeu? São 8 anos, como já foi dito várias vezes, 8 anos de Fate básico publicado, 8 anos de material sendo publicado, 8 anos de trabalho em cima, já estava na hora de pegar e aparar umas arestas e dar uma atualizada. O jogo promete estar muito mais dinâmico e favorável para o acumulador para os acumuladores de usar a ação de criar vantagem. Mais do que nunca, a ação de criar vantagem, eu acredito que ela esteja num ponto muito interessante de destaque central, já que o conflito ficou ainda mais letal, então, mendigos assassinos, durabilidade restrita ao seu dinheiro de volta. E é isso, eu tenho pra mim o Fate condensado tá aí, não é um negócio tipo, tem que aguentar não. Estou realmente muito feliz, muito empolgado por vê-lo. Acredito que ele representa justamente essa ponte que era necessária para trazer novos jogadores. É isso, seja bem-vindo. Bateu, levou com Fate Moça. Fate Moça, o aspecto já tá aqui. Bateu, levou Fate Moça, total. O Fate Moça, quer dizer, o condensado, ele é particularmente algo que eu já estava esperando. A Evil Hat, meio que ela evoluiu como empresa. Ela passou por crise, ela passou por um terremoto, alguns terremotos internos, passou por diversas coisas interessantes, mas ela tem uma coisa que a gente não pode falar mal do Donahue e do Hicks. Eles sabem ouvir o público deles. Isso já foi criticado muito no passado, sobre ele, que eles são mais pessoas políticas do que falarem do jogo deles, mas eles sabem ouvir a base de jogadores deles. E o principal de tudo, eles estão alguns anos avançados em relação a como um jogo deve ser feito, como um jogo deve ser produzido. Se lembra que a gente fala que Fate não é uma comunidade grande, mas é uma comunidade influente, que é um jogo influente e que todos nós somos meio influenciadores, é aqui que está a mágica. Eles fizeram um jogo de transição. É um jogo que já está no RPG, está no irmão mais velho, um dos amigos. Você pode fazer a sua migração quase indolor, porque você vai ter o mesmo gosto da campanha épica que você tem, você tinha antes. E de quebra, com uma leveza que você não precisa de 12 livros na sua mesa, só precisa das 70 páginas. E note bem, você pagou o que você queria, de 0 dólares e 0 centavos até a dívida externa inteira da África junta, somada, tá? Então, isso aí é como você quer, como você vê isso. O principal de tudo é, esse jogo, eu posso estar muito enganado, mas ele vai fazer muitas tendências em como a gente vai pensar e olhar para isso. O Feiti Moça é realmente a menina dos olhos minha e talvez da Evilhead. Eu acho que o caminho deles agora é fazer esses jogos leves e rápidos. De repente, colocar o mundo de aventura atrelado às regras do condensado e começar a vender como fosse joguinhos à parte. Independente se você precisar pegar o livro A, B, se precisar comprar o livro A ou o livro B. Eu acho que é isso. E bem-vinda ao nosso ecossistema. Que você floresça, cresça e prospere. Eu acho assim. A Dona Moça tá... A Dona Moça, né? Tá a coisa mais linda. Eu tô ansiosa pra ver o que vai vir. Os que vão vir montados no Dona Moça, né? No Fate Condensado. Porque a Hunt, eu confesso que eu estou lendo, saboreando, amando ele cada minutinho que... E eu estou louca pra narrar uma campanha de Ayran. E... É, eu sei, eu vou acabar narrando pra vocês quatro. Eu já aviso isso logo, a Ayran, tô na mesa e se você abrir, as pessoas que vão disputar tapa, tá? Eu tô louca, eu tô tomando carinho pra ler, assim. Mas, cara, quando vi isso pra condensado, vai ficar muito bom, vai ficar muito letal, muito divertido, mas muito bom ao mesmo tempo. Eu só não sei como é que eu vou fazer isso com o mecânico de Ed. Mas isso, é isso. Eu gostei muito dele como um todo, tirando esses detalhezinhos assim. Poxa, Evilhead, vocês são tão preocupados com a acessibilidade, esqueceram dos likes com os caras. E pior que o Accessibility Toolkit tá quase no ponto de receber a versão final, hein? A versão, o protótipo dele tá no drive-thru, aliás. Recomendo, é uma onça, é uma oncinha só que você coloca no livro ele é lindo. Não, o Accessibility, eu tive o prazer de, eu comprei ele e eu tô esperando muito, porque é uma coisa... Eu também comprei o Accessibility, tipo assim, eu li, não, é meu, eu quero. Eu vou dizer uma coisa. Eu já tinha lido, como eu disse, como financiador do Cthulhu. Como eu digo, eu vejo ele ao mesmo tempo como uma evolução e como um ponto intermediário dentro daquela, como eu disse, aquela escadinha do Fate acelerado para o Fate básico ganhou um novo degrau, que é o Fate condensado. Para mim, a redação dele ficou extremamente boa, ele ficou muito mais enxuto. Eu, particularmente, eu vou dizer assim, essa é uma coisa que eu vou dizer agora. Teve algumas coisas que eu achei que, talvez, por eu já conhecer um pouco mais de Fate, achei que ficaram faltando, mas não é nada que desabone. Eu, particularmente, vejo que o Fate condensado vai ser uma ótima porta de entrada para quem não quer ficar no jogo do acelerado, que é um jogo meio, para muita gente, é meio frouxo, que, tipo, não, sabe, aquela coisa... Existe um pessoal que acha que ele é meio frouxo, porque você pode fazer qualquer coisa, então em teoria você não brilha. Mas eu particularmente gostei muito. É como a gente disse, é 8 anos de lição que a Evilhead teve. Então, de jogos muito bons, jogos outros com alguns problemas, jogos magníficos. E não só que ela desenvolveu sozinha, mas coisas que ela percebeu outras pessoas desenvolvendo. Ou seja, não é só... as lições do pessoal da Evilhead, vamos dizer assim, sozinhos, mas, por exemplo, coisas que a gente diz, você vê que tem coisa ali que veio do Uprising, veio dos toolkits, veio de... Deve ter vindo um monte de coisa de tudo quanto é lado, e eles são abertos a essa situação de, ok, a gente não sabe tudo sobre Fate, então estamos dispostos a ter algumas coisas diferentes aqui. E particularmente para mim, eu acho que vai ser um jogo que, chegando logo em português, eu acredito que vai ser mais rápido do que a gente espera. Tomara. Quando ele chegar, ele vai ser uma ótima oxigenação, vai trazer gente nova, vai ser um bom ponto de partida. E como eu disse, ele é só um. Ele é mais um, entre muitas aspas, só mais um jogo de Fate sobre uma nova perspectiva. Continua valendo todos os materiais, tal. Você pode utilizar qualquer jogo Fate. Então você pode ter regras que você pegou do condensado, jogar no Mindjammer, jogar no Escape, jogar no Jade Punk, que a gente não mencionou muito, jogar no Lose Threads, jogar em Uprising, enfim, dá pra fazer todas essas combinações e funcionar muito bem, e eu acho que isso vai ser muito legal. Então, né, gente, aquelas velhas coisas de sempre, né? Eu tenho um só, assim, eu sei que não é feito, mas sendo bem honesto, tá vindo já um evento que já é meio clássico para quem gosta de jogos de terror, que é o Call of Duty, que é basicamente para jogos Chronicles of Darkness, e que você pode entrar nele e descobrir, de repente, uma coisa nova. Eu canso de falar também que teve algo já em relação de um flerte feito pelo pessoal da comunidade em relação a aproximar o COFD com o Fate, que foi a versão do Hacking para Fate, e bem como tem também dos Vampiros do Oriente também para Fate. Foi feito com um pessoal bem legal no passado, que hoje em dia eu gostaria de saber de onde que eles estão maquinando, porque eu sinto falta desse tipo de iniciativa de adaptação. Mas, de qualquer maneira, dá uma olhadinha no Facebook, na página oficial dos Cronistas das Trevas, sobre o Call of Duty, tá? Vai ser um evento online. Vai ser online, 31 de outubro e 1º de novembro de 2020, para quem está viajante no tempo, só para se atualizar. Então, são 2 dias, vai ter palestras e afins, e talvez algumas boas coisas nesse meio. Opa! Exatamente. Encheu meus olhos. Uhum, eu sabia. Pra quem veio do irmão do meio, sabe. Sempre uma boa. Eu sou a transgressora daqui, do grupo que gosta dos Dentuce, dos Cabrunco e dos Totó. Totó não, Totó eu acho chato. Ah, vai por mim. Tem Totó de tudo que é tipo. E dá pra fazer Totó bom também com o Rotopi. Cara! É porque eu acho, uma consideração assim, nada a ver com o Fate, mas nesse momento, eu não gosto da lenda do lobisomem, cara. Que assim, eu destruí a minha família, eu comi. Tá, mas você ainda é uma máquina de matar de 3 metros e meio, é amaldiçoado porque você é forte demais. Nossa, que dor que eu sinto por você. Agora senta aqui e vamos conversar com as fadas, vamos? Pra você ver o que é dor. É isso que eu penso sobre os totóis. Justo. É uma visão. Enfim. Bom, gente. Alguém mais? Acho que é isso. Podemos. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu vou. Se ninguém mais tiver nada, eu vou então mandar as considerações finais de sempre, né, gente? Lembrando, gente, sempre os canais para encontrar a gente é comunidade do Facebook, Movimento Fate Brasil, a página do Discord do Fate, né, do Movimento Fate Brasil aqui no. No Discord. A gente tem a nossa página no Facebook, o e-mail é feitemasterspodcast@gmail.com. Aí, como costumo ouvir em outros podcasts, aquela história, lembre-se de mandar críticas, elogios, sugestões, críticas, sugestões, elogios, brindes de assessoria, propostas de compra desse podcast, livros do Fate para nós, livros do Irmão do Meio para nós, livros de do irmão mais velho pra nós e... Uns 30 milhões de dólares também, a gente... Peraí. Se é pra eu entrar fazer esse desejo, então, eu quero que você traga mais um ouvinte. É o meu desejo. Eu quero que você traga mais um ouvinte. Cara, eu quero só um brigadeiro, sempre. Entendeu? Não, você entendeu. O ouvinte pode trazer brigadeiros, mas tá... Tipo, pros eventos, assim, você... Só lembra, cruzou com a gente? Dá um brigadeiro. Dá um brigadeirinho. É de coração e é baratinho. E é isso, gente. Lembrando sempre que agora, mais do que nunca, né, gente? Agora com Fate condensado, quanto mais Fate, melhor, né? Por favor, quanto mais Fate, melhor. Mais Fate, melhor. E boa noite, galera. Boa noite, tchau. Divirtam-se.